Uma ação realizada em parceria entre a Delegacia de Explosivos, Armas e Munições e o Exército Brasileiro apreendeu cerca de 89 toneladas de bananas de dinamite em todo o Paraná. A principal irregularidade encontrada nos explosivos foi a falta de numeração de rastreabilidade. Sem esse tipo de controle, a dinamite pode ser usada para fins ilegais, como, por exemplo, a explosão de caixas eletrônicos. Os explosivos foram apreendidos em 3 grandes lotes, um de 20 toneladas, outro de 62 e um terceiro de 7 toneladas. A Operação Dínamo, além de fiscalizar empresas, realizou blitz nas estradas, contando com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e Estadual. Ao todo, 21 equipes participaram desta ação. Durante a operação, foram percorridos 23 mil quilômetros e realizadas 16 autuações e 8 apreensões. A ação visitou na região de fronteira pedreiras e locais que utilizam explosivos para a construção civil. Segundo o delegado Alfredo Dibi Júnior, esta ação, além de fiscalizar irregularidades, coíbe outros tipos de crime. De acordo com o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 5ª Região Militar do Exército, processos administrativos foram instaurados para verificar as irregularidades encontradas. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.